mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Fita, que tá... Hello. Caraca, nem eu entendi meu nome. Evandro não tá aqui. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, muito bem. Evandro tirou férias forçadas. Não pela gente, né? É, não pela gente. A empresa falou assim, por favor, tire férias. Você tem férias a pagar. E é melhor você tirar logo. Não existe acúmulo aqui, compadre. Ai, bom demais isso. Vamos lá, vamos responder perguntinhas. Perguntinhas aos nossos ouvintes que mandaram lá no Hotmart, né? Tem um espaço lá pra você deixar a sua pergunta. Felipe Cajaíba da Silva. Qual o superpoder que já apareceu em algum filme da Marvel DC que vocês acham o mais útil? Caraca, o mais útil? Superpoder? Cara, Doutor Estranho, teletransporte. Pra outro lugar? É, eu acho que na nossa... pra nossa dinâmica real, esses de teletransporte deve ser o mais, meu. Porque os outros é problema, geralmente, né? É. Super força, quebrar tudo. É. Vou fazer o que com isso? Não quero voar. Tu quer voar? Nada. Prefiro só... acho que no longo prazo. É. Entre comparar o voar e o teletransporte, você chega muito mais rápido pelo teletransporte, né? Exatamente, é. Acho que o pensamento é esse. Talvez se curar, que nem o Wolverine, imagina. Mas tem que se ferir muito, né? Ser basicamente imortal também. É, pois é. Eu vou ficar me machucando aonde? Eu seria talvez um atleta de esporte radical. Caraca, mas peraí, filho. Não é só se machucar de besteira, não, cara. Pode tomar um tiro na testa. Mas você acha que eu vou querer me envolver em situação que eu vou tomar tiro? Não quero, não. A chance pra você levar um tiro na testa, você tem que estar... Talvez se você fosse um policial... É só tá vivo. Ué. Mas o Bruno... Só morre em conflito armado a pessoa que tá participando do conflito? Claro que não, mas aí então, a chance é muito maior, né? Agora, se você fosse um policial e aí tem o poder de cura, aí o Wolverine show, né? Aí realmente... Mas eu não seria policial em nenhuma situação. Não. Então, assim, não importa o... Eu com certeza não viraria um policial porque eu tenho um poder desses aí, sacou? Ter esse poder é que nem você ter o plano de saúde mais caro e nunca utilizar, sabe? É tipo assim, olha, no dia que precisar, eu tenho aqui. Aí você passa anos sem utilizar o negócio, porque você não fica doente, sei lá. Aí você não... Mas vai. Você nunca ficou doente por causa do fator de cura e não o contrário. Já parou pra pensar nisso? Pode ser também. Mas será que o Wolverine não pega uma gripe? Não. Porque ele tá sempre se curando, né? Os anticorpos dele são brabos. Pra mim, eu já falei isso várias vezes, o melhor poder que existe é a imortalidade. E esse de papinho de que, mas todo mundo em sua volta vai morrer... Eu aprendo com a vida, o tempo vai me ensinar. Caraca, o Bruno descarta mesmo as pessoas. Não é, cara. Vou te dar um... Como é que é? Vou lançar a real pra você. Por favor. Mesmo você não sendo imortal, as pessoas continuam morrendo à sua volta. Saca? Sim, entendi. Entendeu? Mas o negócio é tipo assim, tu fica com a mesma feição e as pessoas vão envelhecendo ao teu lado e aí simplesmente definham, né? Morre. Ué, acontece... O seu vampiro favorito pode lá, o Edward pode, os Lincolns lá pode lá. Ah, não sei se eu queria. A família dele lá? Não sei se eu gostaria de ver meus filhos morrerem, não, sabe? Mas pode acontecer. Pode não, vai acontecer. Se você tiver. Não, pode acontecer, inclusive, sem. Sem você ser imortal, esse é o meu ponto. Mas se a gente usar essa regra aí, pronto. Ué? Ah, não vou tomar banho porque. Regra não, morreu de. A vida é isso. Não, aí. É, chama a vida essa regra. Não, não vou arrumar minha cama porque eu vou dormir nela à noite. Suave. Aliás, isso aí é. Inclusive, saiu um estudo sobre isso, vocês viram? Qual estudo? Que não é recomendado você arrumar a cama logo depois de acordar. O ideal é você arrumar a cama antes de dormir. Como assim? Aí você desarruma de novo? Caraca, é loucura, mano. O cara vai... Não, mas você sabe por quê? Porque imagina o seguinte, você acabou de acordar, você acabou de sair da cama. E durante o sono, você expele suor, você expele várias coisas do seu corpo. Se você arruma a cama com aquilo, você prendeu aquilo na tua cama. Se você deixa a cama bagunçada, durante o dia ela tá arejando. Ela tá respirando. Ou seja, na hora que você chega em casa e arruma, ela tá, digamos assim, mais limpa do que quando você saiu. O que você tá fazendo quando você arruma a cama logo em seguida de acordar é guardar ela suja, tá entendendo? Entendi. A menos que você faça troca de jogo de cama todo dia. Mas se você der aquela sacudida bonita? Não resolve, né, cara? É suor, é líquido o teu corpo expele, pô. Não sai com uma sacudida. Achei essa regra muito ruim, Bruno. Porque você vai, arruma a cama... Não é minha regra, foi um estudo desarruma que fizeram. Segundos depois? Faz nem sentido, cara. Por que é que eu vou arrumar, então? Não, acho que você não precisa fazer igual o Bruno falou antes de dormir, mas deu umas horas depois. E isso é? Tipo, à tarde, né? de manhã, você acorda de manhã e à tarde uma você hora arruma. Isso, aí você faz à tarde. Abre a janela, ou... deixa entrar um vento, entrar um sol. Uma hora só depois, acho que não funciona não, tá? Mas, tipo, à tarde, beleza. Você vai ter que ler esse estudo de novo aí pra me provar que uma hora só não funciona. Não. Não, esse estudo que ele inventou na cabeça dele aí, né? Ele viu no... Eu não inventei, ele viu no Facebook, Felipe. É o típico do Facebook, assim, a print de Facebook, é, aquelas... Estudo diz aí que estudo, não tem link, não tem fonte. Se você colocar qualquer coisa assim, estudo diz, as pessoas acreditam. São entre os tiozões, eu sei, o Bruno já é um tiozão, né, Bruno? Já, né? Já, pela idade, sim. Muito bem. O Thiago Silva perguntou aqui, ó, tem algum jogo extremamente nichado que vocês gostam? Nichado, que é muito nichado. Acho que vários, né? É que depende do tamanho do nicho. O nicho é um nicho. Ele pode ter um nicho grande ou um nicho pequeno. É, ele falou extremamente nichado, então imagino que é um nicho pequeno. Eu gosto muito daquele dos jogos, já comentei aqui, dos SnowRunner, MudRunner, que são os simuladores lá de carro na lama, carro na neve. Ah. É da série dos Spin Tires, é um bagulho bem nichado, né? Ah. Já falei pra você que tem o do caminhão, hein? Caminhão. O Bus Simulator, do ônibus, aliás, Bus Simulator tá de graça lá na data de gravação na Amazon Gaming. É todo gênero que não é tão popular, ele acaba sendo dirigir um fechado, ônibus, né? De linha. Já pensou? Eu não tenho esse sonho, não. De um ônibus. E aí você vai parando, Bruno, nas paradas e tudo, vai pegando passageiro. Tem um que sim, o Kazé, né? tá jogando hoje em dia, que é um nicho absurdo, né? Que é o... É de organização de supermercado, né? Supermarket Simulator, esse jogo tá bem grande. Isso aí tá mó... Explodiu isso aí, hein, mano? É. Tá mó moda. E aí ele aparece lá, pegando lá os produtos, fazendo o pagamento, e ele mesmo tem que pegar o troco pra dar pro povo, e se você der errado, você se lascou, você perde dinheiro, sabe? Tá mó na moda isso aí, né? Mas é muito jogar pra você fazer o teatrinho, né? Assim, opa, bom dia, não sei o quê, sabe? Conversar com os personagens, assim. Não é muito... Jogar calado, não. Acho que jogar calado deve ser mó triste esse jogo aí. Ele é perfeito pra fazer streaming. É tipo aquele lá do Sexta-feira 13, essas coisas aí, né? Que é do Só Sobra Um, vai matando todo mundo. Você jogar sozinho deve ser besta pra caramba. Jogar de ao vivo, com galera, deve ser massa. Assim. Cláudio Lima. Recentemente assisti a série de The Last of Us e decidi dar uma chance pro jogo que nunca tinha me pegado. Achei foda o jogo... E fui ouvir o cast que vocês gravaram. Só queria comentar que o Juras e o Evandro tinham a voz de adolescente, principalmente o Evandro. Meu Deus do céu, mano. Adolescente? Acho que é do primeiro que ele tá 2013? Falando. 2013? É. Mesmo assim, filho, né? faz 11 anos já, hein? Eu era um adolescente, talvez, ali na época. Não exagera, mas é que você era mais novo. Eu tinha 30 idade. Anos já, cara. Ele tinha a idade do Felipe, exatamente. Eu tinha um Felipe. Voz de adolescente, engraçado. Felipe Araújo da Silva. Qual a relação de vocês com a belíssima franquia Call of Duty? Gostaram em algum momento? E se sim, qual é o preferido? Cara, eu joguei bastante os primeiros, hein? Cara, os primeiros e os Black Ops eu joguei. Assim, eu joguei os primeiros, era legal. É. Mas eu comecei a gostar mais quando virou Guerra Moderna mesmo, lá no Modern Warfare. Né? Eu não tenho tanta memória de jogar um, 2 e 3, não. É muito pouco, assim. Mas aí a partir do 4, que foi o Modern Warfare, aí depois World at War, aí foi Modern Warfare 2, principalmente o multiplayer e o multiplayer competitivo local do Modern Warfare 2 e 3, eu joguei demais. A gente juntava, tipo assim, galera em LANs, dois videogames, sacou? 4 pessoas, duas TVs, pra jogar os modos lá, o 2x2, que era bom pra caramba desse local, desse LAN. E joguei muito... Até o Warzone. Black Ops. Não, o Black Ops até que... Ah, Warzone. Eu não joguei tanto o multiplayer do Black Ops, que ficou maior, né, até, né? Eu joguei, olha. A última lembrança que eu tenho é jogando no meu Xbox One, com os meus amigos, o Call of Duty Black Ops. Eu joguei muito multiplayer do Modern Warfare 1 e 2, 1, 2 e 3, na verdade. Tanto esse o multiplayer online competitivo, quanto esse local. É, eu joguei também esse, o último, né, Warfare. Mas os não, esse já é o remake, né? Aquele gratuito? Qual é o gratuito? Esse é o Warzone, né? É o Warzone, exatamente. Warzone eu joguei pra caralho, assim, muito. Que é só multiplayer, né? Não tem campanha. Eu joguei bastante dele do online. Do 1.0, né? Porque depois do 2.0 eu meio que parei de jogar, assim. Mas aí os mais novos, eu joguei alguns, assim, o Advanced Warfare. Advanced Warfare? Não, Infinite Warfare eu gostei bastante, que é o que vai pro espaço lá, que até o cara do Game of Thrones é o vilão, eu achei legal. O remake do Modern Warfare achei legalzinho também, a campanha. Tem coisas legais, assim, ainda dentro de Call of Duty, mas não é o mesmo impacto, nem é o mesmo momento, né? Acho que da, principalmente da, daquela época ali de campanhas do Modern Warfare 1, 2 e 3, do primeiro Black Ops. Até do World at War, que foi, na época, foi o último de Segunda Guerra durante um tempo legal, assim, né? Depois foi só na geração passada que a gente vai ter Segunda Guerra de novo. Acho que naquela época, pô, tem missões muito icônicas, né? Nesses jogos e tal. Teve uma época que eu gostava bastante, mas hoje em dia, muito pouco. Nem o Warzone, que seria a coisa mais perto ali, eu tenho jogado mesmo, há alguns anos já que não jogo. Teve uma época que ele era o grande destaque, né? Era a disputa Battlefield e Call of Duty, né? Não, mas já faz tempo que entre essa disputa, tem COD cresceu, tá muito maior. Não tem mais disputa nesse sentido, né? O Battlefield disputou meio que só no 3 mesmo, né? Só na época do 3, assim, no multiplayer. Mas o Call of Duty sempre foi maior, né? Eu mesmo, assim, o último COD que eu joguei de vontade própria de ter comprado foi o Black Ops 3 na geração passada. Eu joguei bastante Warzone, a gente até jogou juntos, né, Felipe? Chegamos a jogar juntos, né? Mas acho que o auge mesmo foi Modern Warfare 1 e 2 e Black Ops. Pra mim, né? Pra mim. Porque eu sempre... Eu tenho uma coisa do Call of Duty que é assim... Eu vim gostar de jogar ele no multiplayer no Black Ops. Mas no Modern Warfare e nos anteriores, que saíram várias versões e tudo, eu sempre gostei das missões... Campanha, né? Das campanhas. Porque eu achava muito cinematográfico as campanhas do Call of Duty, caramba. Era um filme de ação que eu tava vivendo ali, sabe? Eu sei que ele é muito linear, né? Aquela coisa. Mas ele é feito pra isso mesmo, né? Porque ele quer mostrar aquela história, O negócio dele é a cinematografia mesmo, isso, né? Tanto que eles vieram justamente a partir do que foi é bom lembrar, os Medal of Honor, né? Que hoje já morreram, mas o Medal of Honor que começou a contar essa história de guerras com um lado mais cinematográfico mesmo, principalmente porque veio da produção do Spielberg, que vinha do Band of Brothers lá, né? Então, você vê que tem muito disso, né? Tanto Resgate do Soldado Ryan, essas obras de guerra, né? Mas o Medal of Honor era mais assim, né? Porque era feito pela mesma turma, né? O pessoal que fez o COD eram dissidentes da galera do Medal of Honor, né? Mas você percebe muito, os primeiros, principalmente os primeiros Medal of Honor, você vê muito de... Aliás, os primeiros CODs, você vê muito de Medal of Honor ali. E Medal of Honor sempre foi isso, putz, campanhas grandiosas e tal. Principalmente o Frontline e o Rising Sun, que lá foi na época do Play 2, que o bagulho era louco. Tipo, parecia que você tava jogando o filme do Pearl Harbor lá, e aí no Frontline, era o Frontline que tinha a chegada lá na Normandia, o dia D era, né? Era o Frontline. Então, eram muito bons, cara, muito cinematográfico, muito. O William Braga mandou aqui, qual é o gênero de jogo que vocês mais têm tido vontade de jogar atualmente? Mais vontade? Gênero? Eu não tenho tido gênero, não. Pra mim é o jogo, né? Se o jogo oferecer a parada, os últimos jogos que eu tenho jogado são de exploração, mundo aberto, né? Esse Western RPG mesmo assim, e jogado alguns indies de Nintendo Switch. Além dos clássicos, né, no R36S, mas... Se você for ver o que eu tenho jogado também, é muito diferente, não, acho que não tem nenhum gênero, não. Ah. Tava jogando Final Fantasy aí, que é um RPG, mas tem essa parada da exploração. Tava jogando um jogo de plataforma, recentemente em 3D, jogando Metroidvania. Então, assim, eu não tenho um gênero específico, não. Mas o tipo de o jogo em si. O William Braga falou assim, como jogar um Metroidvania sem se perder? Eu sempre me perco... E esse tipo de gênero acaba me afastando de muitos jogos. Essa pergunta é muito boa, porque o Metroidvania, a turma não dá o devido crédito pro gênero, porque realmente ele pede muito do jogador, né? Em termos de memória, em termos de você lembrar, principalmente, que você não pode entrar em determinado local se você não tiver determinada habilidade. E aí você tem que voltar em algum momento, e aí o crescimento do mapa, né? E aí... Isso é aquele negócio de quem gosta da exploração, né? Eu acho que depende do momento. Acho que faz parte da experiência. Não sei se isso é um problema, exatamente. Só se for muito ruim, assim, a navegação, alguma coisa. Mesmo dentro da experiência, você tem estilos diferentes, né? Por exemplo, o Hollow Knight é um que... A maneira como você descobre o mapa, tem muita gente que não gosta porque não basta você explorar. Você tem que comprar o mapa e entendeu? Então, eu acho que isso vai muito mais do período do Metroidvania que você está jogando. Porque hoje em dia você tem muitos Metroidvanias que não só oferecem o mapa, como tem um monte de assist, né? Eu vou usar o próprio Metroid, digamos assim, que foi onde nasceu o Portmanteau de Metroidvania, né? A parte do Metroid dele. O primeiro Metroid não tem mapa. Você tem que jogar e lembrar mesmo. Já o Super Metroid tem uma estrutura de mapas muito melhor. O Metroid Fusion, que é a sequência do Super Metroid lá pro Game Boy Advance, não só ele tem mapa, como ele tem ponteiros de marcação de progresso. Tipo, ele fala assim, ó, você precisa vir pra cá, ele te mostra onde tem que ir. Então, isso depende muito do estilo de jogo que você joga. E hoje em dia você tem vários, você tem, inclusive, opções de acessibilidade pro mapa. Pra citar o próprio Mars, por exemplo, que é o jogo que a gente tá desenvolvendo lá. A gente teve um approach que a gente queria que o jogador fizesse a exploração da maneira que ele mais... gostasse. Então, no nosso jogo lá no Mars, por exemplo, você pode desabilitar o mapa totalmente, e aí você vai navegar no instinto, que é pra quem é mais hardcore. A gente tem um mapa tradicional, em que você vai descobrindo conforme você explora, e tem um mapa com assist, que ele não só vai te mostrar o mapa e vai guardar as informações pra você, como ele te mostra o próximo destino que você tem que ir. Então, tudo isso é customizável. Por quê? Porque hoje você tem diferentes experiências dentro do Metroidvania. Tem aqueles que são mais hardcore nesse sentido, tem aqueles que querem trazer o jogador para mais próximo. Então, muitos hoje oferecem, inclusive, isso como melhoria de qualidade de vida, essa acessibilidade, né? Então, eu acho assim, começou como sendo algo inerente ao gênero? Sim. No começo, o Metroidvania dependia muito de você se familiarizar com o ambiente e você lembrar, mesmo no caso dos que tinham mapa, você ainda precisava lembrar, putz, ficou tal coisa em tal lugar, eu preciso voltar lá. Ah, eu tô com habilidade X... E a habilidade X é lá naquele lugar que eu tenho que voltar. Então dependia muito da memória do jogador mesmo. E isso era parte da experiência. Hoje em dia os jogos já têm isso mais implementado como forma de assistência, né? Então ele fica mais flexível, digamos assim. Mas se você se sente meio incomodado com essa parte da exploração, talvez o gênero em si, como ele depende muito da exploração, independente de ter mapa ou não, aí eu te recomendo duas coisas. Uma, ou você procura esses jogos que já tem esses modos de assistência, porque aí você vai entender se o que falta pra você é mesmo a guia, ou se de repente é o tipo de jogo que não funciona pra você. A exploração por si só, mesmo com guia, talvez não seja o seu cup of tea, né? Não seja a tua vibe. Eu acho que o Ori, ele tem um mapa bem legal. Bem legal. Ele é bem sinalizado também, então ele ajuda bastante. Ele é bem Ele é bem light, né? A ideia do Metroidvania também, né? O Guacamelee também, acho que o Guacamelee faz um bom serviço nesse sentido também. O Guacamelee, sabe qual que é a vantagem dele? Ele faz um negócio que é muito legal, que ele marca pra você a cor dos bloqueios. Então quando você ganha habilidade, a habilidade sempre tem uma pelas cor. Pelas pedras, né? Pelas pedras você consegue voltar, isso é muito legal mesmo. E um negócio que eles conseguem é distinguir muito também as áreas, né? Então você fica talvez menos perdido, assim, no aspecto visual mesmo. É muito bom, cara. O Metroidvania, ele... se você... É que tem gente que gosta do jogo linear mesmo, né? Isso, então. Pois é, aí é outro tipo de jogo, né? Uncharted da vida, assim, o Uncharted, ele é... Nos últimos jogos, ele vem sendo um pouco mais mundo abertinho, mas ele é bem linear, né? Ele tem fases, né? Na verdade, o próprio 4 teve um segmento mais de mundo aberto. O resto é bem mais linear mesmo. Sim. O que não tem problema. É, geralmente você tem até alguns lugares que tem, tipo, mais de um caminho pra você ir, mas eles dão no mesmo lugar. Exato. Né? Vai mudar, sei lá, os inimigos no caminho. Talvez é uma coisa assim. Além desse capítulo, que é algo mais aberto, né? Mas isso é um estilo diferente de jogos mesmo, né? Exatamente. O Metroidvania, a parada é ser esse labirinto mesmo. Exato. É. E pede também muito do jogador, né? Nesse sentido de que você vai ter que voltar pro começo do jogo. É que tem muita gente que tá acostumada a jogar e sempre ir pra frente. Você não volta pras primeiras fases, né? Esses jogos como o Metroidvania, você vai toda hora retornando. Só que você tá sempre diferente, né? Porque você tá com mais habilidade, você tá com mais poder pra fazer coisas, né? Acho que o Castlevania, Symphony of the Night, ele é um bom exemplo disso, de mapa bom, sabe? Acho o mapa do Castlevania muito bom, muito bom. E é um jogo fantástico também. E que você retorna muito pro começo também. O próprio William Braga aqui perguntou pra gente fechar aqui. Agora que todo mundo tá comprando o emulador portátil, passou a pergunta, por que a Tectoy não lança o dela oficialmente no Brasil? Seja parceria com uma empresa que faz, ou fazer o dela próprio? O argumento de, aspas, se ganha dinheiro com software e jogos, não cola. Porque Master System Compact vem com os mesmos jogos dos anos 80 e 90. Mas isso já existe, a Tectoy lançou o Mega Drive portátil, por exemplo. Não, mas não é o com visor, né? Aquele... Não, é o Mega Drive, é um portátil mesmo. É? Ele tem telinha, tem é ruim, tá? Mas existe. Sim. É um emulador de jogo de Mega Drive, é. Então eu não entendi a pergunta dele. Eu não sei se o que ele tá querendo dizer é lançar um emulador chinês, tipo, que rode qualquer coisa, mas a Tectoy já lançou mais de um, inclusive, portátil de emulação. Pode procurar aí. Ela mesma não vende mais oficialmente, não. O site, inclusive, tem quase nada de produto mais. Ele tem um Master System com 132 jogos na memória, um console chamado Tectoy Legends, que é basicamente um controle. E uma base. E uma basezinha. Eu tenho isso aí, um controle e uma base. Eu ganhei um desse aí lá na... Foi na BGS, eu ganhei um desse. Olha, é legal, Bruno. Tem todos os jogos do Mega Drive e Master, né? Esse, não. Tem jogo de arcade, ele tem um monte de coisa. Vale. Eu tenho um compromisso com a verdade com os nossos amigos ouvintes, amigos gamers e amigas gamers. Esse console é sofrível. Tectoy já não é mais a mesma bastante. Ele não tem um botão de desligar, mano. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Deixa eu te explicar uma coisa. Não é que tem que descarregar. Você tem que tirar ele da tomada pra ele desligar. Porque assim, uma vez que você ligou, ele não tem botão pra desligar e no menu não tem opção de shutdown, não tem opção de desligar. Você só desliga o console arrancando ele da tomada. É um dos designs mais absurdos que eu já vi na minha vida. Mas por quê? Porque esse produto é naquela linha que a Tectoy tem feito com o próprio Atari Flashback. Por exemplo, no Brasil, a Tectoy tá trazendo muito produto daquela ATT Games, entendeu? E aí, esses produtos são produtos de qualidade questionável, né? Emulação não tão boa. Então, assim, não é que a Tectoy não tenha tentado. A Tectoy trouxe até. Esse produto que eu tô falando, esse é o MD Portátil, inclusive. Você acha? MD Play chama. MD Play Portátil, da Tectoy. Depois vocês procurem aí, MD Play. Então a Tectoy trouxe. A Tectoy tem aparelhos de emulação. Só não tem nessa linha que a gente tá falando. Mas aí tem um princípio que aí vocês têm que considerar, que é o seguinte. Na teoria, esses portáteis chineses não têm obrigação nenhuma com a legislação brasileira. A Tectoy é uma empresa brasileira. Então a Tectoy não pode vender uma plataforma cujo objetivo seja a emulação por si só. O próprio MD Play, ele é um emulador, mas ele roda jogos que, na teoria, foram desenvolvidos pro Mega Drive. Então, na teoria, a Tectoy teria licença pra rodar esses jogos, entendeu? Entendi. Fechamos aí? Fechamos. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. E eu sou Bruno Carvalho. Esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau! Draw my sword for this.